Panorama Agrícola para 14 de março de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 14 de março de 2011, segunda-feira de lua crescente. Um abraço especial para você. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier. E o ditado desta segunda é: pense rápido, fale devagar. No Panorama Agrícola de hoje você confere a dica de Simone Barrim e também o Espaço da Mulher. O assunto é meningite. O programa traz ainda o mercado agrícola. Saiba como está a comercialização da safra da cebola. E no noticiário, MDA realiza curso de sistemas agroflorestais aqui em Santa Catarina. Para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Adicione um pouco de leite ao requentar o purê de batata e misture bem. Esta dica faz com que o purê fique cremoso novamente. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A agropecuária foi o setor que mais cresceu no Brasil na última década, segundo informações do Ministério da Agricultura. De 2000 a 2010, a média do crescimento anual do país foi de 3,59. Mas o setor de agropecuária cresceu mais, cresceu 3,67% nos últimos 10 anos, crescendo mais do que a indústria e o setor de serviços também. O câmbio flutuante, os investimentos em máquinas agrícolas e o crédito rural foram importantes para esse crescimento da agropecuária nos últimos 10 anos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário abriu inscrições até o dia 18 de março para o curso de Sistemas Agroflorestais, que vai ocorrer aqui em Florianópolis, de 4 a 15 de abril. A capacitação faz parte do curso de formação de agentes de assistência técnica e extensão rural da região sul, promovido pelo MDA e a Universidade Federal de Santa Catarina. O curso de Sistemas Agroflorestais é o terceiro realizado em parceria com a UFSC. Ainda estão previstas mais duas capacitações: Manejo Ecológico de Solos e Águas, em maio, e Agroecologia e Produção Agrícola de Base Ecológica, em agosto. Podem participar do curso agentes de assistência técnica e extensão rural da região sul de nível médio ou superior, vinculados a uma entidade de assistência técnica governamental ou não governamental. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado agrícola desta segunda-feira conversa com Daniel Schmidt, no Alto Vale do Itajaí, sobre a comercialização da safra da cebola. Daniel, que informações você teria para o nosso ouvinte? As informações que nós temos é de que em torno de 60% da cebola catarinense já foi comercializada, da safra 2010-2011. Obviamente que até agora os produtores, como já comentado em outras reportagens, não obtiveram os preços tão favoráveis, né, ficando em torno de 28 a 30 centavos, o que, digamos, é praticamente mal paga, né, o custo de produção. Agora, na última semana, que nós tivemos uma reação nos preços, produtores já têm recebido em torno de 38 a 40 centavos por quilo, dando já uma pequena lucratividade. Tudo isso em função do encerramento praticamente da safra gaúcha, né, que não está mais abastecendo o mercado nacional, e também porque os estoques aqui na região, principalmente de cebolas precoces, cebolas que têm menor qualidade, têm menor durabilidade em termos de conservação, já escoaram, sobrando a cebola crioula, principalmente, que é uma cebola de melhor qualidade. Daniel Schmidt, qual é a recomendação ao produtor de cebola para a próxima safra? Para a próxima safra é manter a área tradicional de cultivo, né, aquela área que eles vêm cultivando há muitos anos, para que a gente, com esses aumentos de produtividade que a gente tem nos últimos anos, a gente não tenha uma super safra como aconteceu nesse ano. Nós tivemos um crescimento muito grande da produção no Planalto Catarinense, são produtores que não têm ainda tanto conhecimento da questão de mercado, então nas regiões de Lebon Régis, Cutibanos, Canoinhas, mesmo até na região de Porto União, houve um crescimento significativo da produção, o que acabou combinando com o clima favorável na hora da produção, obtendo aqui no estado de Santa Catarina uma produção recorde, aliado também a uma produção muito grande no Rio Grande do Sul e no Paraná, fazendo com que os preços ficassem, como eu disse agora, praticamente até abaixo do custo de produção. Então, manter a área tradicional de cultivo, para que também a gente não perca espaço para outros estados produtores do país, mas também não provocando grandes aumentos para evitar problemas de comercialização. Você teria, Daniel, números consolidados sobre a safra? Nós temos em torno de 530 mil toneladas, foi a colheita catarinense, né? Nós estimamos que as perdas pós-colheita nesse ano devem ficar em torno de 35%, trazendo, então, uma oferta, né? E claro que temos apenas metade da safra comercializada, mas nós estimamos em torno de 320, 330 mil toneladas que devem efetivamente serem comercializadas. A expectativa que nós temos é de que os preços devam continuar crescendo um pouco agora, em função da importação do produto da Argentina, que começa agora. Como é um produto de boa qualidade, esse tende até a puxar o preço um pouco, né? Principalmente quando chega no mercado de São Paulo, podendo ainda nós termos aumentos no preço da cebola vendida pelos produtores aqui de Santa Catarina. Bem, nós agradecemos a Daniel Schmidt, da IPAGRE em Ituporanga, entrevista aqui no Panorama Agrícola. Obrigado, Daniel, pela sua participação no mercado agrícola. Obrigado também. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Meningite é uma doença grave. Existem vários tipos. A mais perigosa é a bacteriana, que se não for tratada a tempo, pode deixar graves sequelas e até matar. A doença atinge pessoas de qualquer idade, mas principalmente as crianças. Se você observar febre alta, forte dor de cabeça, vômitos, rigidez na nuca, dificuldade de abaixar a cabeça, manchas avermelhadas na pele, em alguns casos, procure o médico imediatamente, pois estes são os sintomas da meningite. Os bebês apresentam também irritação, choro persistente, falta de apetite e moleira inchada. Para prevenir a meningite, é necessário manter a limpeza do corpo, lavar as mãos após ir ao banheiro, ter cuidados redobrado com pratos, talheres, copos ou qualquer outro utensílio utilizado pelo doente. Isto vale também para chupetas e mamadeiras. A casa deve ser conservada limpa, arejada e ensolarada, principalmente os quartos. Outra medida importante é evitar locais fechados, cheios de gente e mal ventilados. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido. Unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado. E o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.